livre, via Índia, 1011 o ajuste, estou em 118.95. Índia, 118.95, espera 895. Azul está autorizado, seguiu o tráfego. Está autorizado, seguiu o tráfego, azul 2712. 513545. 126.85, 125.45. 125.45, obrigado, bom volante. Obrigado. Salvador, boa noite, 3297.0, pronto. 3297, autorizado a linha em decolar, que está no 0, vento 1 ou no 0 grau, 04 nós. Salvador, a linha decolar, o Roberto, 3297. Salvador, boa noite, azul 27, 2, 4, 0, 4. Azul 27, 2, ali mantém pistão no 0.

A 3897, direto pra El. Graças, 3897, vá da El. Autorizado, chame táxi. Zero, suba-via, saia da ponte. 7190 no perfil da ponte, vaza 2712. Thank you. Tá, 3897, pode ir para de Mótiva? Então tá, ficou o nome é 4534, 3 horas e meia, caminhão. Grato, 3897, chama lá. Sim, bom, 645, bom. Mas espera, tô 3895, boa noite. Número 5, autorizado, linha decolar, pista 10, vento 120 graus, 4 nós. Ali decola, meu amigo. B45, decolou aos 105, 1208, com voo. 208, boa noite. Controle, Salvador, voo 645, decolado, boa noite. Boa noite, voo 645, contato, mantém nível 360, via, saída da EL. Via até 360, 640. Pelo Salvador, passarelo 231 na 12, pushback, acena bem. Autorizado, chame táxi, passarelo. Chama na para o táxi 2231. Controle o voo no 645, é possível voar direto a El? Autorizado, voo no 645. Voaram. Autorizado, voo no 645. Voaram da El, meu parceiro. 6259, aguarde, puxa. Até a retaguarda finalizando. Monumento 45 está autorizado direto Vitória do Espírito Santo. Direto Vitória, Monumento 45. Passarelo 2231 no 66 no POB 5 horas, Brasília. Fundo Espero no Zero, 1895-1011, o ajuste táxi da Índia, passarelo está livre. Passo Índia no ponto de espera, 1895, passarelo 2231, boa. Chené 6259, coordena equipe de solo, após até livrar a retaguarda, está livre. Vamos ter 05, essa identificação dessa via chegada a Ponce, até 2000, ajuste 909, aguarde procedimento ILS X-Ray. Via Ponce, até 2000, com milhões, com 7. Boa noite, passarelo 2231, ponto de espera, dá 1 no 0, pronto. Passarelo 2231, autorizado, a linha de colar, pista 1 no 0, vento 1 no 0 graus, 3 nós. Autorizado, a linha de colar, pista 1 no 0, passarelo 2231. O número 45 chama em Recife agora na frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251, 3325, boa noite, vai bater. Tanto boa noite, número 45. Via Pátio Índia, ponto espera 1895-1011, o ajuste, tem um voo 6259. 2231, decolou aos 24 no 208 controle. 1208, passarela 2231, obrigado. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, passarela 2231, decolou na sua escuta. 02231, boa, contato, mantém nível 160 no perfil da saída MOM. 160, perfil MOM, tá ciente da... tá livre das restrições? Já iniciou a curva? Negativo, vai iniciar agora, senhor. Então, curva esquerda direto no rumo de Batap, subindo para 160. Esquerda, Batap, 160, 2231. No 2712, o serviço está terminado, submantendo 190, chame agora o controle Aracaju na frequência 1020.3. Sente agora com Aracaju 1203, o azul 2712. Trafego Salvador, uma boa noite, é o azul 2781. Tem essa informação, Quebec, pronto para a sua vitória no momento. Azul 2781, pronto cópia? Pronto cópia, 2781. Autorizado Vitória da Conquista 200, conforme o plano de voo. Decola da pista no zero com curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Pois Elefa, direto Opiló. Após o piló, direto conforme o plano. 120.85560. Gente, Vitória Conquista, nível 200. Vamos decolar da pista 1-0 com curva direita após. No perfil da saída Arbor Elefa. Após o piló e após conforme a rota do plano. O controle 1208 e o transponder 5560. Pro azul 2781. Confirmamento correto, chamo pronto posicionamento. É, muito menos posicionamento, 2781. Terceiro da El. 360, Lida da El 6259, pode ser o seu Projeto. Foi inicialmente Leda, aguardando a possibilidade de morte, Ivan, o Xané 6259. Controle Leda, grato 6259. Catania 6259, vou ir no rumo de Mótiva. Rumo de Mótiva, 2231 autorizado Barreiros. Autorizado Barreiros, passarela 2231, obrigado. O INS. O 705 autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10 é passabilizado. Ok, está autorizado INS, vai reportar estabilizado com 705. 1705, complete LS, torre 1895. 705, autorizado o pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 4 nós. Ok, livre o pouso, pistão 1 no zero, com 705, confirmando o vento? 090 graus, 04 nós. Ok, obrigado. Pode diminuir um pouco o brilho do, das coisas? Série 2231, chame Recife agora na frequência 1288, alterna 1235, decimal 3. Gente, entendeu? 2288, 3231, 3531. 1288, alterna 1035, decimal 3. 35, decimal 3, parceria 2231, obrigado, boa noite. Boa. Na 705, prossiga via Alfa e Juliette, portão 2. Alfa e Juliette para portão 02, bom, 705. Salo, Salvador Azul 2781, para o puxa estacionamento. Pátio 3, livre, chame o táxi azul 2781. Chame o táxi 2781. O azul 2781, com o POB de 69, autonomia de 3 horas e 30, alternando o Commodore. 781 via Pátio Índia, no ponto de espera 1895, 1011, o ajuste. Pátio Índia, no ponto de espera 1895, azul 9, bom, 2781. Operador, uma boa noite, o Azul 2781. Azul 2781, autorizado a alinhar em decolagem, estamos 0, vento 090 graus, 04 nós. Alinhar em decolagem, Azul 2781. Azul 2781, decolou aos 49, 1208, controle. 1208, uma boa noite, um bom serviço. Controle, Salvador, Azul 2781, decolado na sua escuta, boa noite. 2781, boa noite, contato radar, só para o nível 200, vou elefa. Elefa direto, solicito ascensão nível 160. Estado 60, Azul 2781. 160, Proedelefa, 2, 3, 1, 9, 7. Dit número 3, Kennedy Quebec, vamos para a Copa Galeão 340. Tem autorizado 360, 3197, aceita? Aceita, 3197. Galeão autorizado 360, via Irume, AP9-6857, Monço, decolagem da pista 10 com curva à direita, da Euleda, para Leda Irume, 120.8, 5564. Sim, todos os dados Gino, Galeão, conforme o solicitado após voo repetitivo, plano IFR, Irume, Amper, 9857, Moço, 360 autorizado, fechou dia 10, para a direita, para a decolagem, Dael, Leda, Irume, 1208, 5564, chamará quando pronto, posicionamento, 396, já está. Correto, então, Hotel Romeo Golf, prossiga. Autorizado o voo local, 500 pés, sobrevoo do Ibuí, Enrimar, Enrimar, decola em coordenação com a torre, coroa do litoral. Controle opera em 1208, a torre em 11895, aciona 0132. Dois a bordo, chama a torre para prosseguir. Para decolagem, Santo Romeu, até o meu gol. Polo Salvador, 1090, autorização conquista.